Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Vamos lá, meus amigos, vamos dar início ao nosso programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. E é com muita alegria que eu quero cumprimentar todos os nossos queridos ouvintes em todas as cidades brasileiras por onde exibimos o nosso programa. São cidades pequenas, cidades grandes, muitas capitais. Nós estamos aqui levando a nossa comunicação amiga e levando também estes grandes sucessos do Amado Batista para vocês. É sempre bom a gente lembrar a todas as pessoas que toda e qualquer responsabilidade sobre este programa não é da emissora que exibe e sim do Edelson Moura. É de total responsabilidade nossa. Eu gosto sempre de falar isso porque às vezes a gente fala assim algumas coisas, né? Algumas coisas quando deve falar e muitas emissoras ficam preocupadas. Nossa, Edelson Moura está pegando pesado. Então é sempre bom a gente lembrar que a responsabilidade é da Rádio Estúdio Brasil, é do Edelson Moura, é da nossa empresa, eximindo assim qualquer culpabilidade da emissora que exibe o nosso programa. Então a gente sabe o tamanho da nossa responsabilidade e temos a certeza de que as emissoras que nos retransmitem, elas estão confiantes do nosso trabalho, porque é feito com responsabilidade, é feito com carinho, é feito com amor, não é verdade? E a gente está aqui é para isso mesmo, é para comunicar, para levar a nossa comunicação amiga, a nossa palavra a todas as pessoas, e já fazemos isso há tanto tempo, não é? Já estamos assim bastante acostumados com aquilo que nós fazemos. Eu vou trazer a primeira música para vocês, Brinquedo de Criança. Dê a elas confiança, te viver feliz com muito amor. Dê a elas sua mão, entregue o seu coração com todo carinho e calor. No sorriso de um menino eu vejo nosso destino caminhando para o paraíso. Criança, o mundo terá segurança e o mal será vencido por um sorriso. Numa criança sorrindo, vejo o mundo evoluindo com amor, afeto e esperança. Quero ver mais tarde ou cedo o mundo virar um brinquedo e ser dirigido por crianças. Isso é verdade, no tamanho e na idade, mas meu coração crescer não quis. Cantando com a garotada, a vida pra mim é piada, me sinto mais jovem e feliz. Depois da noite vem o dia, tristeza é par da alegria, o espinho valoriza a flor. Mentira perde pra verdade, a dor valoriza a felicidade. Criança é sinônimo de amor. Uma criança sorrindo, vejo o mundo evoluindo com amor, afeto e esperança. Quero ver mais tarde ou cedo o mundo virar um brinquedo e ser dirigido por crianças. Criança sorrindo, vejo o mundo evoluindo com amor, afeto e esperança. Quero ver mais tarde ou cedo o mundo virar um brinquedo e ser dirigido por crianças. Edelson Moura. Eu tenho certeza que muitos dos nossos amigos já ouviram falar do Estado Islâmico. Estado Islâmico, eles se reúnem em grupos, é um grupo de pessoas revoltadas, pessoas de posicionamentos duros, e eles acham que estão certo e o mundo está errado. Então, eles acham que eles estão literalmente certos e a humanidade do mundo toda está errada. Então, quando ele pega um cidadão assim que fala mal deles, e o Estado Islâmico é condenado a isso e aquilo, uma pessoa que comenta qualquer coisa, eles pegam esta pessoa, dão um jeito de sequestrar e levam esse cidadão ou esta cidadã, seja lá quem for, lá para o território deles, e lá eles cortam o pescoço, matam em frente às câmeras. Quando não, eles tocam fogo na pessoa viva, né? Eu vivo assustado com o Brasil, porque em muitos casos nós já estamos nos transformando no Estado Islâmico. O Estado Islâmico já chegou aqui. Nós não estamos brincando com isso, não. Estamos falando sério mesmo. Nós temos pessoas aqui que elas acham que elas são donas da verdade, são donas do povo, donas do dinheiro do Brasil. Então, eles vivem como se realmente eles fossem donos até mesmo de pessoas, donos do povo. Então, é o Estado Islâmico instalado dentro de um país humilde, de uma população coitada, que vem morrendo aí as mínguas nos hospitais, que no estado do Amazonas, a semana passada, nós perdemos uma criança, a mãe, né, de uma criança que perdeu o filho pela falta de máscara, porque botaram a máscara feita com garrafa PET. Meus queridos amigos, isso é o fim do mundo, é o fim dos tempos. Um hospital não ter máscara, não ter como atender um paciente com a máscara e ser obrigado a improvisar com uma garrafa PET a máscara para poder salvar a vida de uma criança. É assim que vocês querem, assim que eles querem, vocês não, eles, porque grande parte da população brasileira comunga com o Edelson Moura, nos nossos comentários que são feitos aqui, em defesa desta gente, deste povo, que vem sendo assassinado nos nossos hospitais pelo Estado Islâmico brasileiro. Eu falo que é Estado Islâmico porque eles acham que está certo. Eles não acham que isso está errado. Na cabeça deles, pobre tem que se lascar, pobre tem que morrer. Então, o que que acontece? Não fazem nada para melhorar o hospital, para melhorar a saúde pública. E não adianta. Olha, se vocês acharem que adianta alguma coisa eu estar aqui feito besta, falando e descendo a ripa nesta situação de saúde pública, se vocês acham que isso adianta, não adianta. Porque, na verdade, quando eles adoecem, eles são tratados no sírio-libanês. Eles vão para lá, para São Paulo. Se um miserável desse tem câncer, ele vai para lá, para o sírio-libanês. Logo, logo, reúne 80 médicos em volta deste miserável. E aí o que acontece? A vida dele é salva. A vida dele é salva. Então, agora, a população, a pobreza, os pobres que dependem da saúde pública, esses aí podem morrer aos milhões. Ninguém está preocupado, não. É o Estado Islâmico brasileiro. Nós vivemos nele, estamos nele, diante dele. E o pior de tudo, ainda tem outros alienados que acham ruim quando aqui a gente comenta sobre esta situação. Não gostam, não. Eles acham que tá certo.

pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Eu quero mandar um alô aqui para Sebastião Zeferino. Ele é representante de Santa Lúcia, lá no Paraná. Gente, o nosso óleo de avestruz e os produtos Saúde com Beleza, eles estão cortando este Brasil de ponta a ponta. Eu falo a palavra cortando, é interessante, né? É correndo, né? Está andando de ponta a ponta do país. Então, quero abraçar aqui o nosso representante, Sebastião Zeferino, que é de Santa Lúcia, lá no Paraná, e lembrar a todas as pessoas, porque quando eu gosto sempre de avisar, porque tanta gente liga sem saber onde encontrar o nosso produto aí em Santa Lúcia. Anotem aí o telefone do Zeferino, né, do Sebastião, que é o 8805-5610. 8805-5610. Ele é o nosso representante Saúde com Beleza aí na cidade de Santa Lúcia e tem para vocês o nosso óleo de avestruz Sopremo. O óleo de maior qualidade do Brasil. Você, quando compra o Sopremo, já sabe que está comprando qualidade incomparável. Ele é o do rótulo vermelho, para que você não confunda com outro que exista no mercado, que possa existir no mercado. Vamos trazer mais uma música. Eu quero colocar o Amado Batista para cantar bastante hoje. Quero mandar para o pessoal de Teresina, né? Tenho sempre aquele carinho todo especial por vocês, devido à nossa grande audiência na cidade. Eu acordo, Teresina. Eu acordo, Timon. E o Piauí inteiro, né, gente? Porque a Rádio Clube, ela vai longe lá no Piauí. Então vamos tocar aí, pensando em você. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Olha, eu estava muito longe e de repente apareceu você no meu pensamento. E então eu parei e fiz essa canção pra você. Olha, nesta noite calma, sinto em minha alma você aqui. Olha, ainda nesta noite continuo triste pensando em você. Olha, lembro como agora, no romper da aurora, ter você aqui. Mas olha, que saudade imensa, você para e pensa e quer me esquecer. Não faça, eu peço, não me esqueça. E aqui nesta distância que é tão grande, trancado neste quarto de hotel, eu penso, será que vale a pena estar tão longe? Se você que eu tanto amo está distante. Olha, eu viajo muito, mas nem por um segundo posso te esquecer. Olha, este amor eterno nem com o inferno pode se acabar. Olha, lembro como agora, no romper da aurora, ter você aqui. Mas olha, que saudade imensa, você para e pensa e quer me esquecer. Não faça, eu peço, não me esqueça. Olha, ainda nesta noite, continuo triste, pensando em você. E você para e pensa e quer me esquecer. Olha, eu peço, não me esqueça. Edelson Moura. Vamos ao nosso quadro Povo Fala, no programa do Amado Batista. Quem falou conosco, mandou uma mensagem aqui para o programa, foi o nosso Kojak, lá de Muquém de São Francisco. Dá uma olhada no vozeirão do homem. Muito boa tarde, Edelson Moura. Um prazer enorme estar aí falando com você. Um forte abraço. Estamos aqui de Muquém, de São Francisco. Eu sou o Kojak Sitter, da Rádio Dinâmica FM, a nossa rádio comunitária local. Te mandando um forte abraço aqui. Todo mundo é fã número um de Edelson Moura e do programa especial do Amado Batista. Manda um alô pra gente aqui de Muquém, de São Francisco, na Bahia. Meu nome é Kojak Sitter. Valeu, Kojak, é isso aí, velho, bacana, comunicou legal, meu querido Kojak Peter, da, lá de Muquém de São Francisco, no estado da Bahia. Mandar o meu abraço para todos da Rádio Dinâmica, nossos colegas, nossos trabalhadores aí da emissora, mandar um abraço para a população também, população da localidade, e também da roça, das fazendas, dos sítios, né? Que é muito agradável o pessoal ficar ouvindo rádio nas comunidades, nos povoados. Engraçado que em todo canto que eu vou, em todo lugar que eu vou, o rádio é um veículo de comunicação de muita prioridade. As pessoas gostam demais. Eu viajei agora pelo Maranhão, pelo estado do Maranhão, diversas cidades nós estivemos e estávamos exatamente analisando este fato, né, das comunidades darem assim uma prioridade às emissoras de rádio, audiência absoluta nesses lugares. Porque nos grandes centros, as pessoas estão mais ligadas em televisão e tudo, né? Mas na fazenda, na roça, o cara vai trabalhar, leva o radinho, vai pro plantio, leva o radinho. É, né? Bem diferente, a realidade é diferente dos grandes centros urbanos. E quase sempre, nos grandes centros, o rádio, ele é um grande companheiro quando você está no automóvel, está dentro do carro e etc. Mas nas casas, nos interiores do Brasil, ele é realmente um veículo de comunicação de fundamental importância. E agora, Amado Batista canta para todos aí de Muquém, viu, Kojak Peter? É Vida Cor-de-Rosa. Coração partido, ainda sinto a dor daquele adeus. Me vejo como um pássaro ferido, sentindo a falta dos carinhos teus. Eu que sonhava ter a vida cor de rosa, pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos. Hoje a vida me parece tão misteriosa, porque o teu amor me falta no meu coração. Nesta vida tudo tem um preço, perder você foi caro e eu paguei. Não sei dizer se é isso que eu mereço, mas sei que foi você quem mais amei. Eu que sonhava ter a vida cor de rosa, pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos. Hoje a vida me parece tão misteriosa, porque o teu amor me falta no meu coração. Eu que sonhava ter a vida cor de rosa, pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos. Hoje a vida me parece tão misteriosa, porque o teu amor me falta no meu coração. Porque o teu amor me falta no meu coração. No meu coração. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Este é o programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Deixa eu atender aqui uma pessoa lá de Serra do Ramalho. Que bacana, é Delson Moura. Aqui é, é a Rádila de Serra do Ramalho. Eu quero pedir uma música do Amado Batista, pode ser qualquer uma. Olha, muito obrigado aí a toda a galera de Serra do Ramalho, né? Bom a gente saber que o nosso programa está chegando até aí na comunidade de vocês. Serra do Ramalho, Bahia, também ligada aqui no programa do Amado Batista. Outra pessoa que mandou um pedido de alô aqui, gostaria de ouvir a música Papai Noel com Amado Batista. Eu sou Benícia, do Maranhão, em São João dos Patos. Isso que eu falo para as pessoas que às vezes mandam as mensagens, mas elas esquecem de mandar o sobrenome, porque Benícia também não manda pra gente o seu sobrenome. Eu sou Benícia e quero ouvir a música Papai Noel. Falou, Benícia! Vai o nosso abraço para você e para todos os nossos amigos aí desta belíssima cidade de São João dos Patos, no Maranhão. É a terra do Macho Velho. Foi lá que... Foi em São João dos Patos que Macho Velho nasceu. Já pensou, Macho Velho, se você saiu de lá devendo, saiu de lá dando o tombo, hein? Agora você tá lascado, o pessoal já sabe onde é que você tá. Macho Velho tá aqui em Brasília, gente. Correm todos, venham receber dele os fiados nas bodegas. Ficou devendo lá não, né, Macho Velho? Acho que ele não deve nada pra ninguém, não. É um soldado de São João dos Patos em Brasília, está sempre mandando aquele alôzão para a população de São João dos Patos que mora aqui em Brasília. Vamos nós, vamos cantar Papai Noel com Amado Batista. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Sim. divinos. O mundo se prepara para as festas, as cidades coloridas com papel, enfeitadas pra esperar Papai Noel. Os corações se abrem pro amor. No céu aparece um sinal, um raio de luz vem numa estrela, anunciando a noite linda de Natal. Sobre a neve em seu trenó vai chegar Papai Noel, com suas renas voadoras traz os presentes do céu. As crianças vêm correndo pra com ele se encontrar. Jesus vai sorrir pro mundo e essa gente vai cantar. Quero que as pessoas vençam louco e aprendam juntas a cantar o amor. Se você está distante de Jesus, abra o coração pra esta luz. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Pessoas vençam o rancor e aprendam juntas a cantar o amor. Se você está distante de Jesus, abra o coração pra esta luz. Meu ouvinte não sabe, grande parte dos meus ouvintes, eles não sabem o que é PIB. A queda do PIB em 3,5%, que é a previsão do FMI com relação ao Brasil. Muitos dos nossos ouvintes não sabem. E podem ter certeza que a nossa presidente também não sabe o que é isso. Ela não tem a menor noção do que seja a queda, a previsão de queda no PIB do Brasil em 2016 de 3,5%. Tenho certeza absoluta que também eles não sabem, porque nos últimos dias o que a gente sabe mesmo é que o país está num volume de desemprego muito grande, as pessoas estão sendo desempregadas, grande número de empresas estão fechando, indústrias, fábricas, enfim, é preocupante, muito preocupante. E claro que o pessoal não vai falar, olha, esta queda para 2016 de 3,5% no PIB, né? Não se preocupe não, não representa nada não, eles vão dizer isso, não representa nada não. Eu não quero aqui, meus queridos amigos, ridicularizar ninguém. Mas eu analiso o seguinte. Vamos comparar esta tranquilidade do nosso pessoal de governo com o discurso da mandioca de Dilma Rousseff. Mandioca é aquele produto que a gente faz farinha, né? Alimentos e tal, há muitos séculos. Então, a nossa presidente, outro dia, foi para um lugar desses aí e fez um discurso saudando a mandioca. Então, eles não estão preocupados com a queda de PIB, preocupados, não sabem o que é isso, 3,5% em 2016 da queda do PIB. Esperem, meus queridos amigos, por dias muito, mas muito duros para o nosso Brasil. Por isso que vale a pena a gente alertar as comunidades, os nossos interiores, as pessoas que ouvem rádio. Ninguém investe num país onde o consumo caiu verticalmente e o emprego e a renda estão diminuindo a cada dia. Os impostos lá em cima e a renda lá embaixo. Sabe quantos meses, querido cidadão brasileiro, você trabalha para este governo durante o ano? Você trabalha 6 meses da sua vida para este governo que está aí, ó. 6 meses da sua vida. E vocês acham bom, que maravilha que é o povo brasileiro. Meus queridos amigos, é grave a nossa situação. Para quem tem muito, como eles que estão se lambuzando de dinheiro, não há por que se preocupar. Como é que vai se... Para que se preocupar, gente? A minha vida está resolvida. O cara pensa assim. Não, nossa vida, nós estamos resolvidos. Até 2036, o PT tem dinheiro pra caramba pra bancar todas as campanhas políticas que aparecerem. E vai se preocupar com o quê? Com o PIB? Com desemprego? Com falta de comida na mesa do povo? Com dificuldade? Com crise? Não tem por que se preocupar. Ninguém vai se preocupar. A receita para ele está boa. Agora, a sua receita está caindo a cada dia, a cada mês. E aí vai ficar ruim? É para a gente, não é para eles que vai ficar ruim. Então, não há porquê. Ou eu estou errado? Vamos agora trazer o Amado Batista para cantar mais uma. Vitamina e cura. Vale a pena, ai de você se eu te puser as mãos. Esse teu corpo de pele morena me envenena de excitação. Eu tô e ninguém me segura. Tô muito louco, tô de alto astral. Você é minha vitamina e cura, minha mistura de bem e de mal. Meu coração bate mais excitado, meu corpo vibra de tanto querer. O teu pedaço de amor e pecado é o bocado que eu quero comer. Meu coração bate mais excitado, meu corpo vibra de tanto querer. O teu pedaço de amor e pecado é o bocado que eu quero comer. Te ver acho que vale a pena, ai de você se eu te puser as mãos. Esse teu corpo de pele morena me envenena de excitação. Eu tô e ninguém me segura. Tô muito louco, tô de alto astral. Você é minha vitamina e cura, minha mistura de bem e de mal. Meu coração bate mais excitado, meu corpo vibra de tanto querer. O teu pedaço de amor e pecado é o bocado que eu quero comer. Meu coração bate mais excitado, meu corpo vibra de tanto querer. O teu pedaço de amor e pecado é o bocado que eu quero comer. Meu coração bate mais excitado, meu corpo vibra de tanto querer. O teu pedaço de amor e pecado é o bocado que eu quero. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Dorcifoi. Com ele, a dor vai embora. Dor se foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, é show, é show. Amado Batista, é show, é show. Amado Batista, é show. Vamos falar agora do nosso óleo de avestruz Sopremo. Sopremo é a marca que você deve procurar para adquirir o óleo de avestruz, o melhor do Brasil. Quando você tiver com um problema de gastrite, pense imediatamente no óleo de avestruz Sopremo. Se você teve uma queimadura, também precisa passar o óleo de avestruz Sopremo. Alivia as dores, a cicatrização é mais rápida. O que mais? Hemorroida. Você tem psoríase também, pode usar o óleo de avestruz, pode tomar, pode passar nas feridas, né? Na psoríase. O que mais? É tanta coisa, minha gente. Dores pelo corpo, muitas vezes você tem uma disfunção hormonal. Os ômegas ajudam a organizar a síntese dos hormônios. Então você passa a não sentir mais dores. Tem vários depoimentos de pessoas, né, que mandam para o Edelson Moura, que reclamavam de muitas dores pelo corpo e começaram a tomar o óleo de avestruz, elas ficaram boas, graças a Deus. Na verdade, este produto ele é excepcional também para as artérias. Quem toma óleo de avestruz, até mesmo como prevenção de coração, derrame cerebral, é muito bom, está no caminho certinho, certinho. Você deve tomar até como preventivo, porque se o seu colesterol está alto, outro dia seu Sula, lá de Santa Luzia, me falou que estava com 300 e pouco de colesterol. 300 e pouco, seu Sula? O senhor já estava na boca da morte já. Já podia até encomendar o seu caixão, rapaz. É muito perigoso. Gente, tem que ficar muito atento com esta questão do colesterol. Porque quando ele está muito elevado, é um sinal de que as suas artérias estão se entupindo, estão sendo sacrificadas, e a qualquer momento você pode ser acometido de um infarto. Então é preciso ter muito cuidado, né? Ou então um derrame. É aquele derrame que vem sem você esperar. Fique controlando aí a sua pressão. Se ela estiver naquela onda de vai, baixa, levanta, acalma, vai, de alguém, óleo de avestruz Sopremo. Não deixe de adquirir o óleo de avestruz Sopremo. É um alimento natural com 4 ômegas, 3, 6, 7 e 9. Você pode adquirir através dos nossos representantes por muitas cidades brasileiras ou através do nosso site saudecombeleza.com.br. Em Brasília, em Taguatinga, para você que mora em Taguatinga, lembre-se que o nosso atendente é o Olho Vivo, no 84457768. Em Samambaia, é a nossa revendedora Raimunda, 99780658. Você pode ligar para ela depois das 9 horas. Ela começa a atender no seu consultório depois das 9 horas. 99780658. E também tem o Palácio do Rádio 2, Salão de Cabeleireiros Líder, e ainda no Paranoá, na Casa Nordestina. Esses são os nossos postos de vendas e os nossos amigos que distribuem o óleo de avestruz Supremo e os produtos Saúde com Beleza. E vamos agora colocar o Amado Batista para cantar mais uma, porque o nosso programa não para, só sucesso. Calypso, é ele, a banda Calypso, com o Amado Batista. Quem ama, não deixa de amar. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show! Meu coração não quer esquecer um amor tão bonito que eu vivi com você. Minha paixão tá doendo demais. Essa dor no meu peito que grudou e não sai. Sem os teus carinhos me sinto tão só. Um barco à deriva perdido no mar. Quem ama não deixa de amar. Vem amor, no frio dessa madrugada, a cama já está preparada. Seu corpo é o meu cobertor. Amor, amor, amor, amor, amor. Meu amor, nós somos dois apaixonados. Pra que ficarmos separados, sofrendo carente de amor? O prazer é meu de estar cantando com a banda Calypso, com meu amigo Chimbinha e minha amiga Joelma. Daniele Jansen, lá de Zedoca, terra do meu amigo Cícero, mandou aqui uma gravação cantando uma música do Amado Batista pra gente ver como ela canta bonito, canta bem. Ô, Daniele, que beleza, minha amiga. Muito obrigado. Deixa eu colocar um pedacinho da voz da Daniele cantando uma música do Amado Batista. Eu tive um amor tão bonito. Aqueles que matam, sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Bonito demais, mas hoje estou sozinho. De amor, e hoje estou tão só.